nós demos muito, muito, muito, e estou a fazer um apuramento geral agora do que é que demos a esse senhor, e também respondemos quando ele nos disse que foi atacado, o rebanho foi atacado pelos cães, e digo já claramente e publicamente, ponho em dúvida e questiono que o senhor tivesse um prejuízo de 40 mil euros. Nós respondemos e dissemos-lhe que estávamos disponíveis, como sempre, para ajudar a curar as feridas e a resolver o problema dos animais médico-sanitários. Oferecemos-nos. Agora, nós não temos competência para matar cães, nem para os capturar. Sem este caso ainda ter surgido, já o Presidente Ancora estava a negociar e está a negociar com uma companhia de seguros, com um prémio de seguros para resolver o problema nessa matéria. Esse senhor tem feito tanto mal, esse associação ANCOS, ao presidente da direção, já tentou agredir um outro associado, tentou agredir o vice-presidente da direção à altura, à data. Eu digo-lhe uma coisa, estou a pensar seriamente de propor à reunião de direção e, consequentemente, à Assembleia Geral, a expulsão desse senhor associado. Existe algum clima de conflitualidade entre esse pastor, esse produtor, criador e a própria associação? Claramente sim, e tenho documentos escritos, enviados por ele para a ANCOS, e também posso-lhe referir que a ANCOS esteve a ser investigada 8 horas pela inspeção, pela polícia judiciária, para há 2 ou 3 ou 4 anos, por denúncias, segundo me disseram, desse próprio senhor. Portanto, esse senhor só faz mal à ANCOS, só está a denegrir o nome da ANCOS, e eu, enquanto presidente da direção, cabe-me o direito de defender, e o dever de defender os interesses da associação, e por isso esse senhor vai ser expulso, se assim a Assembleia Geral o entender, de sócio, de associado da ANCOS.